Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Sempre trazemos algumas frases, alguns ensinamentos do livro O Consolador, de Chico Xavier, escrito pelo Espírito de Emmanuel. E como hoje abordaremos temas bastante ligados à ciência convencional, à física, à astronomia, achamos por bem trazer algumas considerações de Emmanuel sobre a seguinte situação. É feita uma pergunta a Emmanuel: no quadro dos valores espirituais, qual a posição das ciências abstratas como a matemática, a estatística e a lógica, por exemplo, que requerem um máximo de método e observação para suas atividades dedutivas? E Emmanuel, no patamar espiritual em que se encontra, assim responde: ainda aqui, observamos a matemática e a estatística medindo, calculando e enumerando o patrimônio das expressões materiais, e a lógica orientando as atividades intelectuais do homem nas contingências de sua vida no planeta. Não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos por adestrarem as inteligências, dilatando a espontaneidade nos espíritos de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária, mas temos de reconhecer que as suas atividades, quase todas circunscritas ao ambiente do mundo, são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida em sua mais profunda revelação espiritual, ciência que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análises das organizações existentes na Terra. Muito bem, meus amigos, estamos hoje vivendo o dia 23 de abril, um domingo de manhã fresquinho do outono brasileiro, muito agradável para começarmos o trabalho da divulgação da doutrina espírita. Hoje temos nos assessorando a Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 690M, telefone 3463-5068, 3463-5255. E já que entramos falando de ciência, tentei fazer toda uma ponte entre todos os temas e trouxe também aqui do livro Emmanuel, o quinto livro de Chico Xavier, escrito pelo próprio Emmanuel, em que ele fala da investigação da ciência e por que houve uma separação entre a ciência e a religião. E Emmanuel é um texto muito pequenininho, mas que dá muito para a gente comentar. Chama-se As Investigações da Ciência. E Emmanuel assim escreve: não é condenável, sob o ponto de vista do bom senso, sem quaisquer dogmatismos intransigentes, a dúvida que levou a ciência da vossa época a se recolher nas realidades positivas. É claro que, segundo a opinião religiosa, o materialismo é pernicioso, debaixo de todas as modalidades em que se nos apresente. Mas é necessário vos convencerdes de que, em qualquer circunstância, predomina sempre a lei do progresso. O ateísmo reinante deriva dos abusos dogmáticos que a intransigência de alguns sistemas tem pretendido impor à consciência humana livre em suas íntimas expansões. Todavia, na certeza absoluta da evolução que se realiza através de todos os óbices interpostos no seu caminho pela ignorância e pela má-fé, eis que, na atualidade, a própria dúvida serve de base ao monumento da fé raciocinada do futuro. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Inês, que está lá no telefone te esperando no 3463-5068. Bom dia, Vinícius, que está aí na técnica de som nos dando todo o suporte necessário para termos um programa bem feito. Bom dia ao nosso amigo Luiz, que está longe daqui, mas está com a gente em pensamento pela ligação que ele tem com a gente, com o programa, com certeza. E bom dia a você que está nos acompanhando pela internet, pelo rádio, pelo celular, né? Hoje nós temos os aplicativos para celular que você pode acompanhar, União Rádio Web, tanto para iPhone quanto para Android, né? Você pode acompanhar a gente passeando, o celular ligado, foninho de ouvido e vai junto, né? A gente está aí junto com tudo isso aí. São os progressos da ciência, né? A tecnologia, ela nos dá essa condição de compartilharmos de outras maneiras o estar juntos, né? Nós não precisamos mais necessariamente estar juntos fisicamente para estar juntos, né? Então isso é muito bacana. Mas você sabe, Geraldo, que esse assunto de hoje é um assunto que eu leio e pesquiso há bastante tempo. Ainda não cheguei a uma conclusão, acho que isso é muito difícil, que eu sempre fiquei me perguntando em que momento a ciência e a religião se separaram. Mas na realidade, eu, aí é um ponto de vista só meu, não estou aqui baseando em ninguém, não. Eu acho que elas nunca estiveram juntas, na realidade elas não se separaram, elas nunca estiveram juntas. Quando um cientista buscava lá dentro de um Frei, um desse tipo de cientista que era ligado à igreja, principalmente aqui no mundo ocidental, a igreja católica, por quê? Porque se ele não fosse ligado à igreja, ele não teria condições de desenvolver a pesquisa dele financeira, de tal, tal, tal. Então, quando ele estava dentro de um laboratório desse, ele já estava separado da religião. Ele estava ali só para poder se manter. É uma visão interessante. Lógico que tem as exceções aí, gente. Eu estou falando de uma forma geral. Então, a ciência e a religião, elas lutam por sentimentos diferentes dentro do coração do homem, né? A religião, ela tenta te levar a uma transcendência, a mostrar que existe algo melhor, que nós temos uma destinação futura, que existe um porquê do espiritual, né? E a ciência, ela faz o caminho contrário, né? Ela tenta mostrar que a máxima da potência está no corpo físico. Então, as potencialidades que devem ser desenvolvidas é no físico. Então, realmente, a juntar essas duas formas de pensar, eu vejo que é bem difícil. Não é uma coisa do dia para a noite e isso vai levar muitos anos. Apesar de alguns cientistas hoje já imaginar que um dia elas vão estar andando de mão dadas, como o Fridtjof Capra, por exemplo. Mas eu não faria. Ele faz até uma previsão, 2057, não sei o quê. Eu, sinceramente, não vejo essa data. Não vejo data nenhuma, na realidade, porque aí seria um Nostradamus, amigo. Não vejo data nenhuma que isso possa estar junto. Mas eu, primeiro, torço para que isso aconteça. É o primeiro ponto que eu defendo. Eu torço para que aconteça. Não sei quando pode acontecer, mas não sei se vai acontecer. Eu acho que são modos de pensar muito diferentes e acho difícil de se combinarem para andar de mãos dadas, né? é aquele casamento de opostos. Às vezes pode estar junto por ódio, não por amor, né? Mas no amor vai ser meio difícil deles estarem juntos, meu amigo. Realmente é um assunto muito complexo. E enquanto eu fazia a leitura, tanto ontem como hoje, desse texto, a gente pensa, e o Alan fez uma colocação muito interessante, que ele na colocação dele, ele acha que nunca estiveram juntas. Eu acho que o Alan tem razão, se nós considerarmos a história da humanidade. Mas lá atrás, na formação do Espírito, o saber não tem limites, né? Não tem muros, não tem separação entre o que é religioso, o que é científico. O Espírito nasce ávido de conhecimento e ao longo da evolução em que ele foi se fazendo, o ser humano foi dividindo em partes o conhecimento. Isso é religião, isso é ciência, isso é filosofia, até para nós aprendermos com mais facilidade, porque a nossa deficiência é que é grande. E dentro desses muros, dessas separações, é que houve essa separação. Mas na realidade, eu acho que nasceu junta. E depois, com o andar, com a evolução da humanidade, eu acho que o Alan tem plena razão. Nunca se estiveram juntinhas, assim, de mãos dadas, se separaram. Mas o Emmanuel faz uma alusão aqui a essa situação. E a colocação que ele faz é uma colocação que faz a gente pensar, né? Que existe dos dois lados uma intransigência. E essa intransigência é que precisa acabar. Do lado da ciência, ter a possibilidade, ter a humildade de admitir aquela outra possibilidade. E do lado da religião, não ficar cercada de dogmas e estabelecer muros intransponíveis, mas criar pontes para se chegar à ciência. Porque a religião precisa crescer com a ciência. E a ciência também precisa crescer com a religião. Mas tudo isso é discurso, né? Falar isso tudo é muito bonito. Na hora da prática, de você estar num laboratório altamente seletivo, é um tanto complicado você levar a religiosidade. Mas existe iniciativas individuais de grandes professores, de grandes cientistas, que pensam nessa possibilidade da religião se associar à ciência, mas são iniciativas individuais. Não, e a gente pode até falar um pouquinho, Geraldo, que será que precisa? Sim, eu gosto de... É uma boa pergunta. Será que precisa elas estarem juntas? Talvez não. Há uma necessidade nossa, íntima, até antropológica, ancestral, aí, de buscar um entendimento do místico, do religioso, desse lado que nos transcende, que a gente não consegue apalpar, que está fora do nosso tato, assim. E ao mesmo tempo, há uma necessidade técnica da ciência para melhorar a nossa condição de vida, né? E como nós estamos falando isso e no campo da filosofia, e eu gosto muito do campo da filosofia, né? Todos os filósofos, eles, pelo menos os bons filósofos, eles buscam um caminho para a vida boa. Né? Qual que é a vida boa? Pois é. Né? Então, quando a gente coloca essa pergunta nessa nossa discussão aqui, qual é a vida boa? Então, talvez hoje um ser humano comum aí que não está preocupado com esse assunto que estamos aqui discutindo de ordem filosófica, ele imagina assim, uma vida boa é uma vida que eu não tenha dor, que eu dure o maior tempo possível e com dinheiro no bolso para eu usufruir das tecnologias atuais. E Deus, não, vai muito bem, obrigado, né? Então eu vou na hora que me dá as aflições, da dor que eu não consigo com a ciência resolver, eu corro para a religião, porque daí os caras dão lá um passezinho, fala uma palavrinha e daí, nossa, faz todo sentido, né? Então, o ser humano comum e na sua generalidade é um eterno distraído, né? Ele vive muito além dessa nossa discussão, né? Muito aquém dessa nossa discussão. Ele está muito lá atrás, ele está na terra, ele está naquela vida. Ele só transcende do terra a terra quando ele beira a morte, ou alguém da família dele beira a morte, ou surge a dor. É a única hora que ele vê o lado religioso, porque ele quer uma explicação, porque ele que tem tudo e condições de ter tudo, vê a dor, ou sente a morte. Como? Então, a religião, na realidade, ela é mais uma fuga desse distraído do que uma busca. Né? Ele não busca uma resposta, ele busca uma explicação. Né? Ele quer uma justificativa por aquele momento duro, triste que ele está passando. Acabou aquele momento duro, triste, ele some da religião e de qualquer religião. Eu não estou falando de uma ou duas. Ele só vai permanecer na religião se lá naquela religião ele sentir ganho de valor ou de alguma potência. Então ele ganha prestígio, ele fica. Se ele ganha amigo, ele fica. Se ele ganha, ele tem que ganhar. Se ele não estiver ganhando, ele se afasta e vai aonde ele ganha. Às vezes até dentro do boteco, onde ele ganha os amigos que bebe com ele. O ser humano ainda é mais frágil que perverso. Vamos deixar claro isso. Sim, sim. É um processo evolutivo da espiritualidade. Nós estamos num nível de expiação e provas. O que esperar dos espíritos encarnados num planeta de expiação e provas? Não dá para esperar muita coisa, né, Geraldo? Eu até entendo, a sua colocação foi muito interessante. Eu até entendo, e mais no começo da minha vida profissional médica, eu estudei bastante, querido ouvinte, o Alan, e você entra naquela fase do encantamento com a ciência. É tão espetacular, é tão maravilhoso, explica tanto fenômeno físico que você acaba vivendo só aquele mundo e acha que aquilo explica tudo. Quase tudo, ou tudo, né? E você passa a viver aquilo. Depois que você passa aquela fase de encantamento, que dura alguns anos, uns 5 anos talvez, aí você começa a perceber que, embora a ciência seja fantástica, ela deixa de explicar muitas coisas. E começa você sentir um vazio dentro de si quando você começa a viver a vida. Porque a ciência colabora com muita coisa, mas não colabora com tudo. Ô Geraldo, eu avancei aqui no capítulo que você introduziu, né? O Emmanuel é um cara muito lúcido, né? Ele é um cara de um bom senso tremendo e com uma visão de mundo, né? Então, nesse capítulo, até vou convidar você em casa. Hoje tem em PDF na internet, você não precisa nem adquirir o livro, chama Emmanuel, é psicografado, o nome é Emmanuel mesmo, não é, ele é o autor e dá nome ao livro. São os pensamentos de Emmanuel, na realidade, né? E nesse capítulo que chama Doutrinando a Ciência, que o Geraldo leu, as investigações da ciência. Ele conclui assim, ó, os tempos do porvir. Olha só, ele é um cara muito sábio, a gente tem que reconhecer. Eu sei que a gente está comendo um pouco do nosso tempo aqui, mas acho que vale a pena, tá, Geraldo. Ótimo. Ó, marchamos, pois, para uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura, não é aquela fé cega, e iluminada sobre as almas que adorarão o Criador, sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas. Semelhantes transformações serão efetuadas após muitas lutas, que encherão de receios e de espantos os espíritos encarnados. Eu acho que nós estamos nesse momento. Lembremos-nos, porém, de que Deus está no leme. É esse o porvir do orbe em que viveis. Contudo, quanto tempo decorrerá até que essa nova era brilhe nos horizontes do entendimento humano? Ignoramos. Conjuguemos, todavia, os nossos esforços a fim de alcançarmos esse desiderato. Demonstrai, com o vosso exemplo, que a luz permanece em vossos corações e cooperareis conosco em favor dessas mutações precisas. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar, e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Nossa, eu acho que fez um fechamento nas fantástico. Palavras dele, sem né? Dúvida, ele abriu dúvida. O texto e fechou. Não é bonito isso aqui, é Geraldo? Bonito. E é por isso que a gente sempre divulga nos nossos programas a necessidade do estudo, do questionamento. Você pega um livro desse do Emmanuel, ele abre uma janela de possibilidades, de percepções, que nos faz entender melhor a vida, as dores, os sofrimentos, as grandes provas. E por isso que dentro do Centro Espírita nós temos que desenvolver a formação de grupos de estudo, de questionamentos, de perguntas, de dúvidas. É assim que cresce o entendimento da doutrina espírita e o espírito cresce com os questionamentos. Mas dentro desse pensamento eu peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece maravilhosa, eu gosto muito dessa prece. Estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, também de Emmanuel, da coleção Fonte Viva. E a gente sempre escolhe uma lição ao acaso. E você vê que nós abordamos a ciência, tanto no Consolador como no livro Emmanuel. E aqui, no livro Vinha de Luz, eu trouxe um capítulo que particularmente... Eu gosto muito de ler, eu já li esse capítulo não sei quantas vezes, para saber da importância do que vamos falar. O capítulo é o capítulo 97 do livro Vinha de Luz. O Verbo é Criador. E aí o Emmanuel seleciona um texto do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. E em cima dessa pequena frase, Emmanuel desdobra fazendo a seguinte interpretação: o ensinamento do mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, com o poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de balde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, voltem ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. É, Geraldo, esse texto é um texto muito sério, rapaz. E enquanto eu estava lendo aí, a gente vai fazendo uma autocrítica, a gente vai mergulhando no, na reflexão, né, que o Emmanuel nos traz. E eu lembro também de uma frase aí, acho que é de Jesus, está no Evangelho, não lembro agora onde. A boca fala o que está cheio o coração, né? É de Jesus essa frase? É de Jesus essa frase. A boca fala o que está cheio o coração. O que acontece? Eu acho que nós até falamos no primeiro comentário, mas eu acho que a gente tem que sempre estar lembrando disso. Estamos vivendo num planeta de expiação e provas. E eu costumo brincar que tem um ponto ainda. Não tem vírgula férias, vírgula distrações, vírgula viagens, negócios, não tem nada. É provas e expiações. Ponto. Então, nós não podemos, ninguém encarnado pode se achar mais do que isso enquanto encarnado. É o que está, é o que tem. Porque se eu fosse mais do que isso, eu não estava aqui. Eu estava num planeta de regeneração ou num outro planeta melhor, inclusive. Mas se eu estou aqui, né? Se cá estou, é a série que eu tenho que passar, é onde eu tenho que vivenciar, é onde eu tenho que aprender, né? Então, quando a gente imagina com Emmanuel que a boca fala o que está cheio o coração, né? Que o verbo cria, e a gente lembra também de uma lição de André Luiz, acho que é a Evolução em Dois Mundos, que ele fala que nós co-criamos com Deus em plano menor, quer dizer, o plano menor que ele chama é a Terra, o plano maior seria o Universo. Nós co-criamos com Deus em plano menor. É muito difícil de você manter uma linha de fala criadora do bem e do belo. A gente cria o não belo, às vezes, e o feio também. Às vezes, não por querer, não por desejar, mas por cansar, por se aborrecer com alguns assuntos, né? Eu estava conversando ontem com alguns jovens, por exemplo, né? Só para a gente ver como que é difícil esse assunto. Só estou dando um exemplo aqui. A gente estava conversando com alguns jovens sobre o aborto. E um dos jovens, são todos jovens que são cultos, que leem, né, que não são totalmente, não são nem um pouco alienados. Ele defendeu um ponto de vista aí do aborto e eu fui até categórico com ele, né, lembrando para ele que na Grécia não se abortava. Aí ele falou, tá vendo? Falei, sim, eles esperavam nascer porque eles não tinham aparelho para ver como era antes. Se o filho nascesse anormal, eles matavam depois do nascimento. Falei, o aborto é só essa tentativa de uma correção de um erro já feito. Então, o mais difícil é não ficar grávido. Homem e mulher, né? Porque a mulher não fica grávida sozinha. O mais difícil é não ficar grávido. Então, é acertar um comportamento anterior. Aí, eu como não acerto esse comportamento, eu quero abortar, porque daí eu errei. Eu quero voltar a ter uma chance de corrigir. Mas, como é um assunto que eu leio bastante, eu conheço várias mulheres que abortaram, nenhuma delas esquece esse fato. Extremamente doloroso na marcante, vida delas, né? Muito marcante. Então, eu deixo claro, né, e até só para completar o exemplo, o aborto não é um crime só para a visão espiritual. É um crime para a sua evolução espiritual individual. Então não pratique, porque isso vai pesar anos, encarnações, esse fato ocorrido. Agora, olha como é difícil conversar com um jovem lógico, né, que até você fala das ciências abstratas aqui, um jovem lógico, que lê, que é culto, formado, promotor de justiça, né? Não é uma pessoa ignorante, mas vê as coisas do jeito que ele quer ver. Então, os argumentos da fala dele, porque nós estamos falando da fala aqui, os argumentos da fala dele vão desenhando o que está cheio o coração dele. Então, o verbo é criador. E Emmanuel mesmo fala num outro texto que o abutre busca a carniça. Eu vivo batendo esse martelo porque é uma figura de linguagem que é muito fácil de compreender. O abutre procura a carniça e a abelha procura o mel. O que seu coração está buscando? É o que vai sair da sua boca. Então, se você está buscando paz, luz, energias boas, auxílio, consolação, é o que vai sair da sua boca. Se você está buscando a raiva, o ódio, é o que vai sair da sua boca. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Vamos tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Sem dúvida. Eu gosto desse assunto porque já faz tempo que eu penso exatamente nesse texto do Emmanuel, que eu já tinha lido faz muito tempo. Sempre gostei desse capítulo. E a imagem que me vem é que nós não damos conta dos poderes que existem, das faculdades que existem nessa condição do espírito encarnado, no corpo humano. A imagem que eu vejo é que nós, como se nós fôssemos míopes espirituais, mas bastante míopes. A gente enxerga somente o que está muito perto daqui e não enxerga muita coisa ou a maioria de tudo que nos envolve. Do ponto de vista espiritual, universal, nós somos espíritos que enxergamos muito pouco. A gente enxerga o que está ao nosso redor. Aquilo que o Alan falou, que a gente fica distraído com essas pequenas descobertas. Pequenas não, dessas descobertas da vida humana. Mas a gente deixa de perceber outras condições, como, por exemplo, o poder da fala, o poder do pensamento, o poder da audição. Isso, eu não estou falando nenhuma novidade, eu acho que isso já está sendo abordado por vários segmentos de algumas ciências, de que o verbo, a palavra, ela tem um poder energético, magnético, que impressiona, que ajuda, que deforma quem está ao nosso lado. Não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Mas quando a gente vê um Emmanuel abordando com tanta seriedade esse assunto, é porque esse assunto deve ser importante para todos nós. Eu sempre faço isso, é um exercício que eu faço e me faz bem. Eu fico imaginando o Emmanuel sentado num lugar e pensando assim, eu vou falar desse assunto. Por quê? Porque ele deve ter visto que é uma grande necessidade que nós temos. Nós somos espíritos encarnados, cercados de necessidade. E para ele elencar esse capítulo nesse livro, é que ele deve ter visto que isso é um grande vazio em nós. Nós não estamos percebendo isso. E no seu dia a dia, você pode observar isso. Se você tem uma palavra amiga, uma palavra bondosa, você colabora para que o ambiente naquele momento seja mais equilibrado. Se você tem uma palavra áspera, uma palavra azeda, uma palavra agressiva, você está colaborando para que surja a desarmonia, para que surja o desentendimento. Isso é a observação. Eu gostaria de somar no que você falou agora, concordo plenamente, assino embaixo. Leve luz nas suas conversas, mas não espere o reflexo da luz. Porque o que acontece? Nós não sabemos, cada ser humano é um indivíduo completamente diferente do outro. Às vezes você está falando com uma pessoa muito lógica, muito coerente, muito consciente, mas você não conhece a história de vida da pessoa. E na história de vida da pessoa, às vezes ela tem uma mágoa profunda do assunto que você está abordando. E aí a hora que você toca, você não toca, você cutuca uma ferida. E a pessoa, ela entende você de forma quadrada. Então, há uma necessidade de estudo da comunicação. Como você se comunica? Como você se expressa? Como você se coloca? Como colocar um ponto de vista? Leia sobre isso. Se você deseja fazer luz, porque o capítulo chama O Verbo é Criador. Se você deseja criar, o que você deseja criar? Vá estudar para como você vai se colocar. Então, seja na palavra escrita, falada, o verbo é criador. Veja bem, ele é criador. O verbo ainda é uma ação, né? O verbo é criador. Então, você vai fazer a ação de criar através de palavras escritas ou faladas. Símbolos que decodificam o seu pensamento. Mas lembre que tem um outro que está ali observando o seu símbolo e ele deve, na boa comunicação, receber o que realmente você está pensando. Agora, se ele tem preconceitos, se ele tem vicissitudes vivenciadas naquele assunto, ele já põe aquilo na frente da sua fala. E aí ele escuta quadrado e daí vem as discussões. Então, muito interessante isso. Vamos pensar como desenhar a palavra da comunicação. E isso tem estudo sério sobre isso. Uma preocupação válida, né? Muito bom. Como se expressar? Sabe, é muito melhor uma omissão de palavras. Você pode ver que a gente, vamos lembrar o nosso querido Chico, né, Jorge? O Chico, nas discussões que, imagine, ele trazia lá um livro como esse aí, uma mensagem dessa. Ele acabou de psicografar uma mensagem dessa num grupo de vários médiuns que sempre estavam cercando ele com capacidade de raciocínio. E todos eles começavam a discutir o assunto, o Emmanuel estava ali do lado, né? Ele que estava ditando o texto, imagina essa situação. Como que Chico fazia? Ele ficava quietinho. Certo, Jornal? Era a postura do Chico, ele ficava quietinho e a discussão ia longe, quente, fervorosa e pá, pá, pá. E Emmanuel também quietinho, porque Emmanuel se manifestava através do Chico. Então, se Emmanuel quisesse falar, ele utilizaria do Chico para isso, mas não. Os dois quietinhos, veja a sabedoria. Aí, quando todo mundo já estava naquele alvoroço da discussão, alguém lembrava de olhar para o Chico. Ô Chico, e o que você pensa disso? E normalmente o Chico, com aquela doçura que era peculiar do comportamento dele, eu estou aqui com o Emmanuel, né? E ele fala isso. Então, assim, acabou, era uma frase curta, pequena e apaziguadora, mas ao mesmo tempo... Respeitando, né? Não, mas ao mesmo tempo ela era firme. Firme. A gente não pode ser morno. Sim. É frio ou quente. Então, ele era firme, mas ele falava algo, ainda mais, olha só, que privilégio, né? Por isso que a gente tem que desenvolver as nossas percepções, né? Com a percepção do que estava passando no coração de cada um, além das aparências da fala. E aí ele cutucava firme o negócio. É a característica dele, né? E só para finalizar, né? Desculpa. Eu acho que foi muito bom. A palavra nada mais é do que um desdobramento do pensamento. E só para finalizar, eu lembro que no nosso lar e também nos mensageiros, o André Luiz pergunta aos espíritos esclarecedores se o umbral era uma criação definitiva e real no mundo espiritual. E o mentor espiritual diz ao André Luiz: isso que nós estamos vendo e vivendo aqui é produto do pensamento de todos aqueles que estão aqui. Então, o umbral só existe porque aquilo é o resultado do pensamento daquele grupo lá. Então, o que é que você está criando dentro da sua casa? O que é que você está criando no seu trabalho? O que é que está criando dentro de você? Se um monte de espíritos criou o umbral, em nossa casa nós estamos criando alguma coisa. Então, isso confirma que o verbo é realmente criador. Muito bem, meus amigos, com essas colocações, nós estamos às 10 horas e 9 minutos. Atrasado já, né? É, atrasado, e somos apenas em dois encarnados, né? E estamos aqui tentando dar conta do recado com a ausência do Luiz. Mas muito bem, são 10 horas e 9 minutos. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. E Pet Life, Clínica Veterinária, na Rua General Osório, 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Tudo isso tivemos a intenção de preparar um terreno, de preparar um ambiente, para que começássemos. Aliás, antes de começar, vamos lembrar aqui, Alan, eu vou até depois pedir para você, veio aqui a Emily, trazendo uma novidade para Santa Bárbara do Oeste. Então vocês prestem atenção. É, no dia 11 de maio, no Teatro Manuel Lira, terá a apresentação de um dos grandes sucessos do teatro brasileiro, Além da Vida. É um dia só, 11 de maio, é uma quinta-feira. Os ingressos antecipados já podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, também na Banca Espírita. O preço é R$ 40,00 a inteira e a meia é R$ 20,00. É uma peça espírita baseada nos livros de Divaldo Franco e Chico Xavier. É um espetáculo. Eu já tive a oportunidade de ver essa peça muitos anos atrás. Vale a pena, é maravilhoso. E nos foi aqui doado 2 ingressos para essa peça maravilhosa que eu acho que vai inaugurar um momento espírita na nossa região. Eu queria passar para o Alan para dizer como é que esses 2 convites você pode adquirir. É, esses 2 convites eles vão ser por nós aqui sorteados. É, eu vou colocar uma postagem aqui no nosso Facebook. Ou você pode ligar para o 3463-5068 e falar assim, eu quero participar do sorteio. Porque se você também mora muito longe, fica difícil de vir, não adianta, né? É, mas quem mora aqui em volta da gente, realmente a gente precisa valorizar um pouco mais as peças de teatro. É uma parte da arte espírita aí importantíssima para nossa absorção de conhecimento. E a gente não pode abrir mão de participar. Então, eu vou colocar uma postagem no Facebook, você coloca lá, gostaria de participar de sorteios? Eu gostaria. E ou liga para o 3463-5068 e dá seu nome para a Inês. Nós vamos sortear, na realidade, como a peça ainda é dia 11 de maio, nós vamos sorteá-la no dia 7 de maio, que é o domingo que antecede a peça. Tá? Então, por sinal, meu aniversário, para o povo não esquecer, 7 de maio. Garoto novo. O dia do sorteio, 7 de maio, a gente sorteia esses 2 ingressos para o dia 11 de maio. Então, participe, deixe seu nome com a Inês, que está no telefone hoje, ou pelo Facebook, e nós, no dia 7, todo mundo que entrou em contato, nós vamos fazer uma cestinha aqui e tirar os 2 nomes. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar um nome e esse nome vai levar os 2 convites, porque daí ele convida alguém do seu carinho para ir junto, né? Eu acho que é mais agradável assim, né? Então a gente sorteia 2 ingressos para uma pessoa. E 2 serão contemplados, né? 2 serão contemplados. Muito bem, então fica aí, 11 de maio, Além da Vida, uma peça maravilhosa que vale a pena porque vai nos ajudar a entender a filosofia espírita. Agora, iniciando o segundo bloco, meus queridos ouvintes e Alan, que é o livro A Gênese, que veio a público em 1868 em Paris, por Allan Kardec. O Kardec, né, a gente vai começar o capítulo 16 hoje. E é um capítulo, como diz na gíria, querido ouvinte, que dá pano para manga. Porque primeiro ele coloca uma frase em cima, o Kardec. As predições segundo o Espiritismo. Predições é prever, previsão. Aí capítulo 16, teoria da presciência. E aí, você vê que o Kardec, ele é tão feliz nas colocações, que ele fala que é teoria. A teoria é um conjunto de princípios fundamentais de uma ciência. E do grego, teoria significa observar e examinar. Então o Kardec coloca como um produto para ser observado e examinado por cada um de nós. Então isso caracteriza uma visão científica. Ele falou, isso precisa ser observado, isso precisa ser examinado. Ele não fechou nada, ele só emitiu que existe a possibilidade. Eu vou fazer somente um pouquinho da leitura e depois fazer uma pequena explanação. O Alan fala e a gente fica trocando informações aqui. Você que está ouvindo, você sabe o que é presciência? Você sabe o que é previsão? Todos nós devemos ter sabido de um fato, ou vivemos isso na família, ou com um amigo, de alguém ter falado assim, você viu, eu pensei em tal coisa e aconteceu. Eu sonhei com uma situação e aconteceu. Eu previ a morte de fulano e o sujeito morreu mesmo. E assim vai. Então, o fenômeno da presciência e da previsão é muito mais comum do que nós imaginamos. Eu diria até que nós vivemos fazendo previsão sem que percebamos, Alan. No nosso dia a dia, os fenômenos de previsão acontecem muito mais comuns do que nós imaginamos. O que chama atenção são aquelas grandes previsões que chamam atenção e saem na mídia, mas todos nós vivemos a previsão. E aí o Kardec, baseado no fato, porque o fato da presciência e da previsão é real, ele começa escrevendo, eu vou só ler um pouquinho para não se tornar cansativo. E o Kardec coloca assim, observem a maneira como ele coloca. Como é possível o conhecimento do futuro? Ele começa fazendo uma pergunta, porque toda dúvida começa pela pergunta. E ele continua, compreende-se a previsão dos acontecimentos que sejam consequência do estado atual, mas não daqueles que não tenham nenhuma relação e ainda menos daqueles que são atribuídos ao acaso. As coisas futuras não existem, estão ainda no nada. Então, como saber que elas sucederão? Os exemplos de predições realizadas são, entretanto, bastante numerosos, do que se deve concluir que aí se passa um fenômeno do qual não temos a chave, pois não há efeito sem causa. É esta causa que vamos procurar encontrar, e é ainda o Espiritismo, ele próprio, a chave de tantos mistérios que nos fornecerá, e que, além do mais, nos mostrará que o próprio fato das predições não se afasta das leis naturais. Então o Kardec, ele abre o capítulo fazendo esse questionamento. E aí, reparem que ele faz uma pergunta, ele não faz uma afirmação. Ele fala, como é que pode alguém prever o futuro se o futuro ainda não aconteceu? Mas ele faz uma pergunta, ele não faz uma afirmação. E aí, durante a vida, a gente observa que o fenômeno das previsões, como, por exemplo, Nostradamus, e vários outros, Nostradamus é a figura mais emblemática da presciência, mas temos centenas, milhares de casos assim. Comigo mesmo, na minha família, eu tenho um irmão, querido ouvinte, Alan, que teve um grande amigo, que ele era um oficial da aeronáutica, aviador, muito amigo, foi padrinho de casamento dele, esse também foi padrinho de casamento dele, e ele, uma determinada noite, ele acordou, veio falar com meu pai, eu era menor, mas eu vi, ele falando que ele estava entrando no velório desse amigo, do Godoy, e o velório tinha um formato de L. Ele entrava por um grande corredor, bem largo, depois ele virava e ele via o caixão, um monte de gente chorando. Passa alguns dias, um tenente aviador da aeronáutica, o avião cai e ele realmente desencarna, e o meu irmão vai para o velório dele, e o velório era em forma de L, como exatamente ele tinha sonhado. Isso não deixa de ser uma previsão, uma presciência. Então isso é comum, acontece na minha família, acontece na sua, acontece no Vinícius, no Alan, todo mundo acontece. E aí eu fiz uma pequena explanação assim. Querido ouvinte, Alan, o fato existe. Ninguém pode contestar. Entretanto, para que a gente comece a ensaiar alguns comentários, vamos colocar o pé no chão e vamos começar a entender o que acontece com a gente. Nós vivemos aqui numa dimensão de vida, onde nessa dimensão temos poucos conhecimentos de regras e leis e fundamentos que sustentam essa realidade dessa dimensão. Existem outras dimensões onde certamente existem outras regras, outras leis que sustentam essa outra dimensão. Muitas das leis sustentam as duas dimensões, mas nós não temos conhecimentos nem de todas as leis dessa dimensão. Nós vivemos aqui numa realidade. O espírito, quando desencarna, ele entra numa outra realidade, numa outra dimensão. E aí começa a gente a fazer questionamentos do que de fato é o tempo. Porque quando você faz a presciência, a previsão, você está se valendo de uma condição que é o tempo. Quer dizer, você vê o futuro, ou pressente o futuro, ou tem intuição do futuro, você está mexendo com uma variante que é o tempo. E aí eu comecei a estudar o que é o tempo. Aí eu quase fiquei louco. Porque quando você começa a entrar no tempo, você começa a ver Einstein. E quando você começa a ver Einstein, você tira o pé do chão. Você começa a entender a genialidade do Einstein ao abordar o universo, o passado, o presente, o futuro, quando ele começa a falar que o tempo não existe, que o tempo é uma abstração, que é um grande equívoco da humanidade tentar entender e dimensionar o tempo. Ele fala que o tempo só existe para a nossa realidade aqui. Tanto que até ontem eu fiz uma brincadeira com o Alan, e esse fato era verdade. Muitos atestam que o Einstein pegava um relógio, ficava olhando e ficava tentando entender o que o relógio marcava. Porque a única coisa que ele tinha certeza que o relógio marcava não era o tempo. Então, realmente, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. Então, nós temos desconhecimento das leis que regem esse mundo e o outro mundo no mundo espiritual. E as leis que sustentam essas duas dimensões. E baseado nisso, o que, que você tem a dizer, Alan, sobre a presciência, sobre a previsão? Você já viveu isso? Você já presenciou isso? Qual é o entendimento que você tem dessa realidade? Meu amigo, é assim, eu acho que quase todos nós que prestamos um pouco de atenção na vida e nas coisas, já tivemos o que a gente chama de déjà vu, né? Que é aquela coisa, parece que eu já vi isso, parece que eu já estive aqui, parece que eu... Ou hoje em dia, com as tecnologias em uso aí, eu lembro do Geraldo, daqui a pouco pode tocar o telefone, é o Geraldo ligando para mim. Isso acontece muito comigo, com a minha esposa, comigo, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Pessoas que eu tenho mais afinidade, às vezes eu pressinto que eles vão me ligar. Mas por quê? Porque nós vivemos mergulhados num mar de energia. Por exemplo, você que está nos ouvindo pela rádio, a nossa voz e o sinal da rádio, ele está chegando pelo ar, sem fio, na sua casa. E você tem um aparelhinho que capta esse som, esse áudio, e a gente consegue se conversar, vamos falar assim, ou nos comunicar. Em volta de você, onde você esteja, está passando ondas de televisão, de vários canais de televisão, está passando ondas de um monte de outros canais de rádio que você não está ouvindo, está passando ondas de celular, de ligações, tem conversas de celular sendo passando na sua, em volta de você por todo lado, está passando ondas magnéticas de micro-ondas que ligam de um lado e de outro, está passando ondas de calor, ondas de frio, ou seja, estamos mergulhados num universo de ondas eletromagnéticas. Nós todos estamos mergulhados nesse universo. Quando todos nós estamos mergulhados nesse universo, por que que hora você capta ou recebe a estação na Rádio Brasil? Porque você sabe que aqui o endereço é o AM 690. Então você sintoniza naquele aparelho e pega. Por que que você não vai poder sintonizar com uma pessoa que você tem afinidade da mesma forma usando o aparelho do corpo físico, que é muitas vezes mais desenvolvido do que um aparelho de rádio? É a mesma potência daquilo, né? Não é diferente disso, porque se um aparelhinho feito pelo homem consegue captar uma onda de rádio que vem em distância, porque você com o seu super aparelho cerebral não consegue captar uma onda de rádio de uma pessoa que você tem afinidade? Claro que consegue. Então isso é possível mesmo, né, Alan? É possível mesmo. E aí existe uma coisa que eu assim, vamos deixar bem claro, o meu conhecimento sobre astronomia e física é quase nulo, é muito pequeno. E eu não teria jamais a pretensão de falar alguma coisa como conhecedor. Eu vou tentar reproduzir o que um amigo meu, ontem conversando com ele, que tem um grande conhecimento de matemática, de física, ele me falou, e olha que interessante, Alan. A gente sabe que na nossa dimensão, segundo Einstein, o tempo está atrelado ao espaço. Então fica uma unidade espaço-tempo. Então, espaço-tempo, o tempo não consegue se desvencilhar do espaço, nem o espaço do tempo. E já está provado, mais do que provado, que o que o Einstein falou vai se confirmando a cada dia. A gravidade é uma das forças que deforma o espaço. Se deforma o espaço, deforma o tempo. Então, se nós sabemos que aqui é passado, que aqui é presente, que aqui é futuro... Não adianta falar assim, lembra que nós estamos no rádio. Imagina uma folha de papel em que o começo da folha seja o passado, o meio da folha seja o presente e o outro extremo da folha seja o futuro. Se existe uma força que empurra esse papel para baixo, fazendo uma pressão para baixo, o passado se apresenta próximo do futuro. E do passado você pode ir ao futuro, e o presente não existe. Então são abstrações, brincadeiras de palavras, mas que são teorias do Einstein que vão sendo comprovadas com o passar do tempo. Para que isso? Porque o indivíduo que está aqui, como é que ele concebe? Porque o Kardec fala, se o futuro não existe, como é que ele previu? Então são mistérios, né? Estão aí as leis e os fatos. E o Kardec, ele é muito feliz quando ele fala assim, o fato está aí, nós precisamos estudar. Então ele não diz que isso é impossível, ele fala que isso é possível. O que precisa é nós conhecermos as leis. E essas leis são... realmente não, se o Geraldo está falando que para ele é difícil, para mim também é muito difícil, né? É muito complicado a gente estudar até esse assunto, porque mesmo um grande cientista que debruça a vida dele nisso tem dificuldade em se expressar, em entender, em aceitar certos pressupostos, né? Quando o Einstein ele começa a desenvolver esses conceitos, ele começa pensando no ontem o Geraldo compartilhou um vídeo, eu não lembro o nome agora, vamos ver, Geraldo, a gente pode até falar pro pessoal dar uma olhadinha lá em casa, né? Porque acho que acrescenta, né? Cadê o nome aqui? Você pode ir lá no YouTube, tá aqui, ó. Você pode ir no YouTube e assistir o seguinte vídeo. A teoria da relatividade de Albert Einstein. A teoria da relatividade de Albert Einstein. YouTube. Então você vai lá, você vai ver que ele estava preocupado com o tempo, né? Veja como que a mente humana funciona, né? A gente não se deslocava com muita velocidade até o surgimento da máquina a vapor. O máximo que a gente tinha era uma carruagem com 4 cavalos. Hoje qualquer carro sem vergonha aí tem 35, 40 cavalos, quer dizer, a velocidade aumentou muito. Então, com a velocidade aumentada, as noções de tempo mudaram, né? E essa noção de tempo alterada fez com que Einstein ficasse curioso com esse assunto. Falou assim, mas peraí, como assim, né? Como que o tempo é diferente daquele jeito? Então, essa pergunta que levou Einstein... a pesquisa dessa relação espaço-tempo e daí da teoria da relatividade. E essa teoria, ela é complicada para os próprios cientistas. Tanto é que hoje, veja, Einstein já desencarnou há muitos anos atrás, e hoje ainda tem cientistas querendo ver se aquilo que ele falava era procedente. Mas não consegue desmentir. E não consegue desmentir. Então, cada vez que passa mais tempo, ele está mais correto, porque mais pessoas têm dificuldade. Mais evidências vão aparecendo. E outra coisa, Alan, que o Kardec ele fala aqui no item 3 desse capítulo, se nós saímos, porque nós estamos falando do mundo aqui, da nossa dimensão, aí o Kardec fala que ele abre uma porta e joga você nesse espaço. Se sairmos do círculo das coisas puramente materiais, e se pelo pensamento entrarmos no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno da presciência produzir-se numa escala maior. Aí ele começa a afirmar de fato que o fenômeno existe. Então, quando você começa a estudar o Espiritismo, ver as leis que regem a vida espiritual, a relação do mundo espiritual com a vida terrena, esse fenômeno da presciência passa a ser um fenômeno natural, que não causa espanto a ninguém. Nós é que desconhecemos. E o que mais chama a atenção, Alan, é que o Einstein teve ele desenvolveu toda essa teoria em 1904. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha avião, o homem não tinha ido à Lua, e ele falou que Isaac Newton era correto aqui na Terra. Fora da Terra, Isaac Newton não funcionava. Como é que ele teve essa abstração, sem telescópio Hubble, sem nada? Quer dizer, era um gênio que viu o que ninguém viu. Ou era um espírito já oriundo de um planeta de regeneração, já mais avançado que a gente, que de vez em quando são os missionários enviados à Terra para impulsionar a nossa, aguçar a nossa perspicácia e a nossa pesquisa, né? De vez em quando nós recebemos esses missionários, não só no campo religioso, mas também no campo científico, né? Então eles descobrem, não, eles sabem disso, porque viveram e já observaram isso em mundos mais à frente. Aí eles vêm até aqui e falam assim: sabe o que vai acontecer? Lá na frente vocês vão entender. Tá, pá, pá, pá, pá. É um Einstein na vida. Nossa, eu e o Alan aqui, a gente conversou antes. Uma dos nossos objetivos aqui é despertar em você o desejo de estudar, para ver que isso é natural, que isso é um fenômeno perfeitamente natural, da presciência, da previsão, e que você estude. A gente está aqui no livro A Gênese, e esse livro A Gênese, nós estamos no capítulo 16, onde ele começa sobre a teoria da presciência. E vale a pena você ler. A gente só quer destacar, tentou fazer uma ponte entre o que o Kardec falou e o que o Einstein falou. Então, dá para se juntar, mas é preciso que a gente estude mais, tenha mais conhecimento, mais pesquisa, que haja necessidade de pesquisa dentro da ciência espírita, eu não digo da religião, da ciência espírita, para que isso vá se esclarecendo. Dia chegará em que um grande missionário, um grande luminar venha completar o que o Kardec iniciou, que já é complexo para a gente aceitar, e que a gente possa traçar essas pontes entre a ciência e o que o Kardec fez da doutrina espírita. Geraldo, eu ando numa empreitada aí, cortando o que você falou um pouco aí, eu não quero ficar esperando mais Messias, não, rapaz. Não vamos receber outro Kardec nem outro Jesus. Cada um de nós pode ser esse Kardec, esse Jesus, na nossa esfera de ação, desde que a gente se disponha a querer conhecer. Então, essa é uma esperança aí muito grande das pessoas, esperando que chegue lá o Messias que venha salvar. Para com essa história. Verdade, verdade. Muito bem, vamos lembrar que o nosso programa Visão Espírita é um programa que paga um valor aqui à Rádio Brasil. Aqui somos muito bem tratados, muito bem recebidos, mas a gente paga e a gente tem a responsabilidade de saldar mês a mês esse valor com a direção da rádio. Então nós vivemos da ajuda de dezenas, centenas de pessoas. Tem aquele que deposita R$5, 10, 15, tem que depositar 200, 300, já houve depósito de 400, de 500, enfim. É isso que mantém o programa Visão Espírita. Das colunas, ou a coluna principal que sustenta o programa Visão Espírita, é a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, dirigido pela Isabel, uma querida companheira, que faz um trabalho silencioso e que é uma das razões desse programa existir, é todo esse trabalho que não aparece em mídia, não aparece em rádio, mas é todo esse trabalho que mantém o programa. Na banca do Livro Espírita, que já tem um ano ali na praça, perto da biblioteca, e você que está nos escutando, se puder nos ajudar, vai ajudar a manter esse ideal do programa Visão Espírita. Então, sempre falamos aqui de três bancos, do Banco Santander, de Santa Bárbara do Oeste, que é a conta de preferência, agência 0210 e conta corrente 13-00-17-14, dígito zero. Se isso sensibilizou seu coração, vai segunda-feira, deposita lá 5, 10, 15 reais, não vai fazer muita falta e vai ajudar muito a permanência do programa Visão Espírita. Então vou repetir, Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito zero. E existem duas outras contas do Luiz Pessoa, do Banco do Brasil e do Banco Itaú de Piracicaba. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Muito bem, vamos lembrar também da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 35 minutos, graças a Deus estamos conduzindo o programa e acabamos o segundo bloco do programa Visão Espírita, esperando que isso tenha despertado em você o desejo de ler, de estudar, de questionar, e até esse vídeo no YouTube que o Alan falou, vale a pena você ver. É muito interessante e você tentar entender o que foi falado nesse vídeo e ler esse capítulo 16 da Presciência. Você vai ver que eles estão muito próximos. Muito bem, meus amigos, hoje não temos a música, porque não foi escolhida. Não, esquecemos? Esquecemos lá. Poxa vida. Mas o Vinícius, aí no disco da Terezinha, existe aí também vários poemas, e você pode colocar esse número 1 aí, da Terezinha, que é mais um ensinamento, umas palavras da Terezinha que certamente vão acrescentar muito à nossa vida. Ele precisa preparar lá. Enquanto o Vinícius está colocando ali, quando tiver ok, você nos avisa, Vinícius. E a gente vai começar o terceiro bloco daqui a pouco. Pode ser? Então vamos ouvir o disco da Terezinha e a lição da Terezinha. Não diga bem, e essa Terezinha é um disco que nós temos, aliás, na realidade é do Alan esse disco, eu é que fiz tomou posse, uso o capião. Falta de respeito. E a gente sempre que pode coloca uma dessas músicas, né, que a Terezinha ela interpreta muito bem e dá um sentimento muito agradável da gente ouvir essas músicas da Terezinha, né? Uma pessoa muito inspirada, né? Muito inspirada, e ela tem uma energia muito agradável, né? Tivemos a felicidade de entrevistá-la aqui. Mas, Alan, nós estamos aqui quase finalizando, aliás, vou até pedir ao vivo que você... eu já pedi o livro Oratória, né? Que vai ser o próximo livro. Nós estamos finalizando o quarto livro da Terezinha, ainda falando sobre o passe. Eu acho que mais dois, no máximo três programas, encerramos e começamos o outro. E aqui a Terezinha aborda vários momentos do passe. É muito interessante, até para desmistificar o passe e trazer orientação segura de como devemos nos comportar, qual o papel do passista, o papel de quem vai receber o passe. E hoje ela fala o capítulo 21, finalizando o passe. Quer dizer, o indivíduo já chegou, já foi selecionado, já entrou no passe... Ela falou o indivíduo que vai dar o passe e falou de quem vai receber. E aqui ela está finalizando o passe. Então eu faço uma pequena leitura e o Alan faz um comentário. Resultados do passe. Porque muita gente acha que o passe é milagroso, né? Que o passe limpa todos os pecados que você tem, que você entra com uma alma vermelha, sai com uma alma branca. E não é bem assim. Então ela fala, resultados do passe. Não obstante a ajuda dos bons espíritos, o resultado do passe dependerá das condições do passista e do receptor. Tendo recebido o passe, alguns enfermos se sentem curados, outros acusam melhoras, outros permanecem impermeáveis ao serviço de auxílio. Classificando o resultado do passe, diremos que ele pode ser. Então, você repara o seguinte, ó, tem aqueles que entram, recebem o passe e ficam curados. Ele tinha um problema, curou, acabou, não existe mais. O outro percebe uma melhora e o outro fala, não resolveu nada. Então, ela divide esse final do passe em o passe benéfico, ou o passe maléfico, ou o passe nulo. Então, eu vou falar aqui do passe benéfico e o Alan depois vai fazer um comentário. A Terezinha fala assim, quando que o passe é benéfico? Quando o passista está em condições físicas e espirituais para transmiti-lo. E quem o recebe, está receptivo. São sempre benéficos os resultados de um passe alicerçado na oração e na sinceridade do propósito. Porém, podem nos parecer mais ou menos expressivos, porque há a considerar as necessidades evolutivas e provacionais do assistido. Às vezes... A ajuda do passe pode se traduzir em melhor disposição mental, em confiança e resignação. Mesmo bom, o resultado do passe será passageiro, não se fixará definitivamente se a pessoa não mantiver a conduta cristã. Eu acho que a gente pode até fazer uma soma à ideia que estamos falando das ondas que estão em volta de nós, né? Se nós temos ondas em volta de nós de todos os tipos, também temos as ondas benéficas e as que não são tão benéficas assim. Quais nós atraímos para nós? As ondas que criamos afinidade com elas. Então, se eu no passe recebo uma onda benéfica do passista que está ali, ou do plano espiritual que está utilizando o passista, e essa onda benéfica, naquele momento deixa eu melhor, porque eu recebo um influxo de energia que me deixa numa disposição melhor. Para esta energia permanecer comigo, qual é a minha função? Eu dedicar tempo ao bem, àquele estado de melhora. Agora, se ao contrário, eu sair de lá já desconsiderando o que eu recebi, ou sair de lá já com a cabeça ligada nos meus problemas novamente, e aquela energia... Você volta para os problemas. Mas automaticamente, tira um plug e liga outro. Então quando você está num centro espírita e você vê que alguém saiu dizendo, eu melhorei e tal, ele foi beneficiado pelo passe. o passista estava bem e o receptor assimilou aquela energia e o melhorou. Agora aqui a Terezinha fala do passe maléfico. E ela esclarece assim. Quando que isso acontece? Quando o passista está despreparado física e espiritualmente e emite fluidos grosseiros ou perturbadores em direção ao paciente. O paciente, também despreparado, não sabe ou não pode fazer frente à carga fluídica que recebe do passista. Não sofrerá prejuízo o paciente que acionar seu próprio potencial fluídico para repelir, neutralizar ou modificar os maus fluidos que lhe foram endereçados. Merecer a interferência de bons espíritos em seu favor. Alan, eu acho que isso desperta a necessidade de selecionar quem vai dar o passe e quem vai receber o passe, não é isso? Eu acho que tem um passo antes disso ainda, Geraldo. Eu acho que você tem que escolher a casa espírita que você frequenta, né? Então você vai lá na casa do seu Dodinha lá, que ninguém nem tem referência por ele, não participa. Por exemplo, nós no estado de São Paulo temos uma referência que é a USE, a União das Sociedades Espíritas. Um centro que é adeso à USE, ele normalmente busca uma atividade bem mais lúcida, né? Mais, melhor orientada. Não é perfeição também, mas já você passou num crivo de seleção. Então, é o local melhor para você frequentar. Aí a casa que você escolheu para frequentar, você vê o ambiente dela, um ambiente mais harmônico, como que as pessoas ali se relacionam, né? Eu me sinto bem aqui. É um local para você receber uma energia desse tipo, um passe bom. Não é um lugar que eu me sinto bem, mas eu vou assim mesmo, então não vá mais. Vá no lugar que você se sinta bem, busque as suas afinidades, porque senão você corre o risco sério de passar ou ser vítima de uma situação dessa aí. O Alan já deve ter visto também, já vi. Acho que de repente você até viu também. Tem passes que trazem benefício, tem passes que o indivíduo sai pior, né? Isso eu já vi. E aqui, mas não é tanto do passista também. A gente é dos tem dois, um pouco, né? É do próprio receptor. Porque se, né, a pessoa tiver merecimento, nem um passista querendo fazer bobagem ele consegue fazer. Isso é rechaçado naturalmente, né? E ela descreve aqui, a Terezinha, acho que até do ponto de vista didático, né? O passe nulo. Quando o paciente, embora receba boa ajuda do passista, se mantém impermeável, descrença, leviandade, aversão. Neste caso, as energias são absorvidas pelo paciente, retornam ao passista ou se combinam com os fluidos ambientes e ficam assim de patrimônio geral até serem canalizadas ou atraídas para quem lhe ofereça receptividade. Então você já viu isso, Alan, o indivíduo que recebe o passe, mas ele é impermeável, aquela energia que foi endereçada a ele volta. Quer dizer, é como se ele não tivesse tomado o passe. Ver, não é, acho que é a palavra, mas eu já percebi isso, porque há pessoas que vão por ir, né? A mulher quer que ele vá, ou o marido quer que ela vá, ou o pai, a mãe quer que o filho vá. E não, mas você vai lá receber um passe. Aí a pessoa fala ainda, mas isso aí não me fez nada de bom. É que a pessoa espera um milagre para resolver a vida dela, que vai, inclusive, contra os fenômenos da natureza científica e que a mude. Agora, se a pessoa é um perturbado, não tem quem mude um perturbado, se ele não tiver vontade de mudar. É só ele que consegue, né? Então a energia nem chega perto dele, a espiritualidade nem vai gastar tempo com ele. E aí existe uma coisa interessante, que aquele que se dedica ao exercício do passe e várias outras mediunidades, a gente se defronta com a seguinte situação. Por vezes você é o médium e você vê, estamos falando do passe, que o resultado do passe foi muito bom, excepcional, ajudou aquela pessoa, mexe um pouquinho com a sua vaidade. E aí a Terezinha coloca assim, qual deve ser a atitude do passista ante bons resultados alcançados com o passe? Quer dizer, e é muito interessante. Aí ela fala assim. Vamos ver o que ela fala. Qualquer que seja a sua modalidade, o passe, em última análise, procede de Deus, sendo um passista um mero instrumento. Como intermediário da vontade do alto, entregue o passista a Deus a condução do seu trabalho com naturalidade e humildade. O que o passista deve evitar? Entre aspas, contemplar excessivamente os bons resultados alcançados, porque isso seria uma porta aberta à vaidade. Ou seja, você fica olhando, nossa, olha o que eu fiz, nossa, como foi bom, né? Outra coisa que o passista deve evitar, fala sempre dos benefícios que tem proporcionado com os seus passes. Isso é uma ostentação orgulhosa. Terceiro ponto, ficar curioso ou aflito por resultados nos passes. Semeemos o bem, mas a germinação, desenvolvimento, flor e fruto devem pertencer a Deus. Certo é, porém, que haverá sempre uma recompensa natural para quem se doa no passe. Dando, recebemos. E geralmente recebemos sempre mais do que damos, porque Deus é muito generoso. Então, pode acontecer essas posturas do passista. O que você tem a dizer sobre isso, Ana? Pode acontecer, acontece, não só pode como acontece. E acho que isso é um processo de aprendizado para cada um, né? Então, se o passista começou a se sentir vaidoso, faz uma análise, uma autoanálise, né? Fala assim, puxa vida, por que é que eu me senti vaidoso, né? É lógico que quando a gente ajuda alguém, eu acho que a gente, fica em nós um sentimento bom da ajuda, né? Feita, né? Mas esse sentimento bom de ter podido ajudar alguém não é para te envaidecer. É apenas o fluido saudável daquele ato bem feito. E é assim que você tem que absorver. Você fala assim, da mesma forma que eu estou... Eu sempre brinco que a única coisa que a gente... Quanto mais a gente dá, mais a gente tem, é o amor. Então, quando você está dando amor, você está aumentando o seu amor, sua potência de amor. Mas se você de verdade está fazendo aquilo desapegado e sem nenhum interesse de retorno daquilo, você vai se encher de amor. Já é bastante. Mas não queira se encher de vaidade, que isso sempre não cabe bem em nenhum lugar, vaidade. Né? Então, fuja desse... Se deu uma vaidadezinha, faz uma autorreflexão. Né? É lógico que você pode ter um amigo com quem você pode trocar essa ideia, falar assim, puxa vida, rapaz, eu fiz um negócio e hoje a pessoa aconteceu isso. Mas que fique naquele comentário. É um comentário de instrução, né? Instrução, de alerta. Tome cuidado com a vaidade. A vaidade, ela pode nos pegar em qualquer lugar, em qualquer momento. Ela está na esquina nos esperando. Não é uma boa conselheira, né? Não é. E aí, no final do passe, é sempre interessante, todo mundo já recebeu o passe, todo mundo saiu da sala e ficam os passistas. Em geral, vem o dirigente da parte prática, da parte espiritual, e se reúne e se faz uma prece final. E a Terezinha qualifica assim, quer tenham sido amplos ou reduzidos os resultados do passe, nele tivemos a oportunidade de servir, em nome de Jesus, com a permissão divina e a ajuda dos bons espíritos. Cumpre-nos, pois, agradecer numa oração pelo que nos foi dado a realizar. É uma atitude de humildade, de reconhecimento de que somos apenas instrumentos, e em geral instrumentos defeituosos. E após isso, existe uma situação que todo mundo já talvez tenha presenciado. O passista é muito comum, Alan, fala assim, puxa vida, eu dei um passe no fulano, quando ele saiu, eu não me senti muito bem. Eu me senti, alguma coisa aconteceu, né? E aí, após a prece final, o passista poderá observar que haverá uma recomposição de suas energias. E a Terezinha fala assim, na prece final, o passista encontrará ainda a recomposição natural que acaso precise, sem ser necessário que alguém lhe aplique um passe para isso. Então, isso de fato acontece, né, Ana? Essa é a parte final do capítulo. Na realidade é assim, rapaz, a gente tem que estudar mais, né? O passista que fica ali na espera de receber um passe para se livrar das energias dos pacientes que ali passaram, é um passista que não entende o que está fazendo e falta estudo e conhecimento, né? Naquele momento ele não estava bem, né? Porque na realidade até o frequentador do centro espírita ou de uma igreja bem orientada, seja ela de que ramo for, de que linha de pensamento for, ele, quando se reúne em nome de Cristo, fazendo bem e o amor, ele recebe as energias que ele precisa sem precisar ir para uma câmara de passe, ou seja lá o que for. Então, por que o passista ia ser diferente? Ele ia receber as energias, mas de acordo com o merecimento dele. Normalmente, quem fica preocupado com isso é que tem peso na consciência, né? Por isso que há necessidade do grupo espírita ser unido, dividir responsabilidades, mostrar a tarefa para cada um e fazer esse trabalho de maneira séria. Tudo isso são aprendizados que a gente tem e que a gente vai dividindo nos centros espíritas, criando um grupo harmônico para que a gente possa ajudar as pessoas que procurem o centro espírita, porque o centro espírita acaba sendo um pronto-socorro espiritual muitas vezes. Então nós devemos estar preparados para essa tarefa tão grandiosa que é a atividade dentro de uma casa espírita. Muito bem, Alan, são 10 horas e 54 minutos. Quais as suas últimas palavras? Hoje conseguimos fazer o programa sem o Luiz. Graças a Deus correu tudo muito bem, cumprimos a nossa tarefa. Quais são suas últimas palavras, Alan? Eu gostaria de deixar para todos um alegre e feliz dia. Nós estamos um dia hoje de um clima já apontando os começos do outono, né? Já caiu a temperatura. Que você possa hoje estar com a sua família, vivencie os momentos da sua família, importantíssimos para qualquer um de nós. Vai almoçar em família, almoce com alegria, fazendo o seu melhor naquele ambiente, sem querer aparecer, sem querer fazer nada mais do que ser você mesmo ali, mas com muito respeito àqueles que você convive, dando sempre o seu melhor, o seu potencial melhor ali de amor. Ame a sua família. É o melhor lugar que você pode estar. Sem dúvida. Hoje estamos vivendo aqui um dia frio em Santa Bárbara do Oeste e isso deixa o programa mais atrativo para a gente vir aqui escondido aqui nessa salinha aqui. Mas realmente é uma tarefa muito grandiosa a gente poder dividir com vocês esses ensinamentos da doutrina espírita. Que vocês se sintam motivados a estudar mais, buscar um pouquinho mais, e a gente fica feliz de poder participar desse momento. Eu peço ao Alan que faça a prece final em nome do programa Visão Espírita. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos inspirar todos os dias de nossa vida a buscarmos ser melhores do que nós mesmos fomos no dia anterior. Que esta busca incessante no esclarecimento, na fé, no trabalho, mereça de nós todo o apoio do plano espiritual para que possamos, a cada dia, sermos ferramentas melhores na implantação de amor na Terra. Que levem com vocês este amor de Jesus no coração e todos os atos do seu dia serão melhores. Que assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.